amigos virtuais aqui presentes. Estamos aqui para agradecer a oportunidade que todos nós temos de estudarmos a doutrina espírita. Essa ciência que clareia os nossos pensamentos, essa ciência que acolhe os nossos corações, muitas vezes aflitos, essa ciência que nos mostra o porvir, que faz com que esquecemos um pouco esse mundo material que estamos mergulhados neles e possamos entender um pouco melhor o mundo espiritual, a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira vida. E isso nos faz transformar o nosso pensamento, transformar o nosso jeito de pensar sobre a vida. E é com esse propósito que vamos hoje estudar, sob o amparo da doutrina dos Espíritos aqui amigos, essa fabulosa doutrina, pedindo a espiritualidade que nos ampare, pedindo a Dr. João de Freitas que nos proteja e que sejamos leais a Kardec, a Chico e a nossa querida Dona Isabel. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar aí sobre o livro de espiritualidade, né? Vamos falar sobre Fazendo o Sol. E a palestra hoje, o estudo que a gente vai fazer, né, ele é muito interessante no sentido assim, que Emmanuel acaba nos perguntando assim, você tem feito sol? Né? Ou seja, é uma pergunta um pouco diferente, mas ela é muito importante, porque na verdade é uma afirmativa que a gente traz para nós, no sentido de que nós podemos acender uma luz, um sol dentro de nós. Então isso é muito importante a gente entender, né? Então o estudo é com o intuito da gente mostrar para vocês que não somos espíritos mortais, somos imortais, somos viajantes do tempo. Olha só, buscando sempre a nossa perfeição. Então, quando a gente tem essa concepção, a gente começa a mudar um pouco o nosso panorama, como a gente enxerga as coisas. Então, essa mensagem é muito inspiradora nesse sentido. Então, a gente não deve ser apenas corpos passageiros aqui na Terra, cujo único vestígio seja um túmulo esquecido. Não é isso. Devemos sim ser luzes, sol, que iluminam e aquecem e transformam. Olha só. Então é sobre essa missão, esse propósito maior, que vamos tentar refletir essa noite. O texto nos apresenta uma verdade assim dura, mas necessária. Quantos de nós passamos a vida, muitas vezes, preocupados com os bens materiais, preocupados com a vaidade, com o status, esquecemos então de cultivar realmente o que importa. Então essa mensagem nos informa que muitos deixam a Terra sem nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência a bases de fraternidades, nenhum ato que recorde atitudes com padrão de fé, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Então Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 933, ele nos ensina assim: os males da vida material são muitas vezes a consequência das escolhas egoístas que fazemos. A vida, então, na visão espírita, é uma escola de aprendizado e cada dia uma oportunidade para avançarmos, então, moralmente. Então, lembramos da palavra de Emmanuel no livro Pão Nosso, que ele fala assim: quando ele fala do coração, coração humano, quando ele nos diz que o coração humano, demasiadamente ocupado com os interesses transitórios, acaba por se esquecer dos valores eternos. Vou repetir: coração humano demasiadamente ocupado dos interesses transitórios, materiais, acaba por se esquecer dos valores eternos. Quantas vezes nos deixamos levar pela rotina? Quantas vezes deixamos levar pelo cansaço e adiamos o ato de amor, de iluminar, de aquecer, que poderíamos praticar? Quantas oportunidades temos de consolar, de perdoar, ajudar alguém, deixamos passar então por estarmos focados apenas nas nossas próprias preocupações? Então André Luiz também nos ilustra em variadas histórias de espíritos que na Terra viviam de uma forma mesquinha e centrada apenas em si mesmo. Ao desencarnar, vemos essas histórias constantemente, esse espírito sente um vazio profundo, pois percebe que sua riqueza material não trouxe nenhum consolo para sua alma. Ele se vê diante da dura realidade de que os tesouros que acumulou aqui na Terra não lhe serviram de nada. Essa história é um alerta para todos nós. Precisamos, então, inverter e investir nesses bens espirituais que são ocasionados através dessa luz que a gente faz nascer aqui dentro de cada um de nós. No nosso cotidiano, pessoal, é preciso que cada um de nós faça uma autoanálise, então. Uma autoanálise honesta. Quantas vezes escolhemos o orgulho em vez do perdão? A indiferença em vez do auxílio? O egoísmo em vez da caridade? Chico Xavier, na sua simplicidade e humildade de sempre, dizia que a vida é um livro de páginas em branco e cada dia é uma nova oportunidade de escrever uma história melhor. Olha lá. Como estamos escrevendo a nossa história, então? Estamos realmente vivendo para servir ou para nos satisfazer? São reflexões que a gente tem. O Espiritismo, então, nos chama um compromisso profundo com o progresso moral e espiritual. No Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina que a verdadeira propriedade do homem não é a riqueza material, mas sim as virtudes adquiridas e os atos de bondade praticados. Isso significa que o verdadeiro tesouro é aquele que construímos em nossos corações e que nos acompanhará além dessa existência terrena. É o sol que fazemos cada um dentro de nós. A luz que a gente acende dentro de nós ilumina os outros. Olha só. Então é fundamental refletirmos sobre o papel, e aí eu trago uma reflexão, do Espiritismo em nossas vidas. Emmanuel nos lembra que a doutrina espírita, pessoal, é uma luz, mas para que ela ilumine o nosso caminho, precisamos nos abrir para a transformação. Porque senão ela fica uma ciência de conhecimento. Então a gente precisa abrir para a nossa transformação. E essa transformação não é apenas teórica. Ela se manifesta no modo como tratamos os outros. Ela se manifesta na paciência que demonstramos em momentos de conflito. Ela se manifesta na empatia que cultivamos nas nossas relações do dia a dia. Pensemos então em nossas atitudes diárias. Estamos realmente vivendo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Kardec, ou apenas acumulando conhecimento teórico? É uma reflexão que passamos a ter. Desde que conhecemos o Espiritismo, estudamos as obras, lemos os livros de Allan Kardec, refletimos sobre as palavras de Jesus. Mas hoje, questionemos a cada um de nós, até que ponto estamos aplicando todos esses ensinamentos? Porque aqui o que eu estou falando para você é para mim, principalmente, né? Então, ou seja, estamos aplicando? Nós, espíritas, muitas vezes nos orgulhamos de sermos estudiosos, conhecedores. A gente sente aquela, faz aquela leitura, né? Sente aquele bem, a gente conecta, né? Mas a gente precisa reagir. Participamos de grupos de estudos, lemos Kardec, Emmanuel, André Luiz, Mas o Espiritismo não era um caminho apenas de erudição. Jesus nos ensinou, queridos irmãos, algo muito mais simples e profundo. Quantas vezes esquecemos de ser gentis, pacientes ou de praticar caridade, mesmo em gestos pequenos? Allan Kardec nos deixou ensinamentos valiosos sobre a necessidade dessa transformação interior. No livro dos Espíritos, lemos a pergunta 919. Qual é o meio mais eficaz de se melhorar nessa vida? A resposta: um sábio da antiguidade como disse, conhece-te a ti mesmo. Então precisamos entrar dentro da gente, abrir essa carcaça que a gente tem, entender o nosso coração. Será que temos praticado então esse autoconhecimento? Reconhecemos as nossas falhas? Olhamos no espelho e reconhecemos as nossas falhas? E mais importante, estamos interessados em mudá-las? Esse é o mais importante. Então a doutrina espírita nos convida a essa reforma constante. Jesus não apenas pregou o amor, pessoal, ele viveu o amor. E isso é muito importante, a gente entender as lições de Jesus. Quando vemos suas parábolas, como a do bom samaritano, entendemos que ele nos ensinou a amar sem olhar a quem e sem julgar. Mas perguntemos a nós mesmos, quantas vezes deixamos de praticar esse amor, às vezes por medo, por orgulho, por falta de caridade, de empatia? Kardec, por sua vez, codificou esse ensinamento de forma muito racional, nos mostrando que a prática da caridade é a expressão máxima do Espiritismo. Como André Luiz diz em suas obras, servir é o caminho mais curto para Deus. Fala aqui de ações simples, ações simples. O Espiritismo não nos pede feitos heróicos, mas gestos de amor no cotidiano. Percebemos isso? Pode ser o sorriso sincero, a paciência com o filho, até mesmo o silêncio diante uma provocação. Cada uma dessas atitudes é um passo, é uma polegada em direção à vivência do progresso e da evolução. Há uma história muito emocionante de Chico que certa vez eu ouvi. Certo dia ele estava sendo criticado publicamente, mas estava calmo. Quando perguntaram por que ele não se defendeu, Chico respondeu: Jesus não se defendeu porque eu deveria. Né? Esse exemplo nos mostra o quê? Que para viver o Evangelho é preciso humildade e paciência acima de tudo. E é importante lembrar que as dificuldades fazem parte do caminho. Todos temos dificuldades, problemas. Elas nos testam, nos desafiam a colocar então esses ensinamentos na prática. Emmanuel nos diz que aceitar as provas sem queixa é a chave da elevação espiritual. E nos momentos de dor e sofrimento, que mais temos é a oportunidade então de demonstrar essa nossa fé em ação. Então, quando a dor bater, quando a tristeza nos alcançar, lembremos então de Jesus, lembremos de que cada desafio é uma chance de sermos melhores. Então, convido a cada um de vocês a outra reflexão. Se hoje fosse o nosso último dia, teríamos vivido os ensinamentos de Jesus e Kardec de forma plena até hoje? Vamos refletir. Cada um por si só, dentro do seu coração, como espírito, essa pergunta toca o fundo da nossa jornada espiritual. Se fosse o último dia para muitos, muitos responderiam que não, inclusive eu. E reconheço que isso faz parte da condição tão humana, com todas as nossas falhas e limitações. O Espiritismo então ensina que estamos em constante evolução e que cada dia é uma nova oportunidade desse aprendizado, desse progresso, dessa evolução. A pergunta não vem para nos condenar, essa pergunta vem para nos despertar. Isso que é importante. O mais importante é a disposição de melhorar, mesmo que seja aos poucos. Nossa, Abel fala que bastava a opção, olha só, a gente já tem uma ajuda da espiritualidade, o caminho já começa a mudar. A simples opção muda. André Luiz nos relata também que há espíritos que eram aqui na Terra trabalhadores incansáveis da seara do bem, que mesmo diante das dificuldades mais duras, nunca deixavam de praticar o bom ao próximo. Esses espíritos compreendiam que cada pequeno gesto de amor é uma prece viva, um passo a mais na sua jornada espiritual. Então Chico também nos deixou um exemplo tocante de humildade e entrega. Certa vez, ao ser questionado sobre como suportava tantas adversidades, ele respondeu: a dor é uma companheira que ensina o caminho do amor. Olha só, a dor é uma companheira que ensina o caminho do amor. Essa frase nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar um sentido maior e usar o sofrimento como combustível para o nosso crescimento espiritual e moral. No texto, né, desse nosso estudo, somos chamados a ser monumentos vivos de Deus. O sol, o Espírito é um monumento vivo de Deus, queridos irmãos, criador amorável que é Deus. Então, honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênção ao longo de nossas próprias pregadas. O que significa então isso na prática? Significa que devemos deixar um rastro então de amor por onde passarmos. Cada pessoa que cruzar nosso caminho deve ser impactada, ainda que de forma sutil, pela nossa presença. Certa vez, quando eu me formei em direito, eu não me formei para ser advogado, não. Me formei para fazer concurso, tá? E aí eu fui falar com a dona Isabel. Dona Isabel: ah, Léo, parabéns, você formou, tá? E aí, como você vai? Com o que você vai fazer? Eu estou me preparando para concurso, tá? Concurso, né? O que você quer ser? Eu quero ser promotor, juiz. Falei: você? Eu falei: é. Não. Aí ela falou: ó, desculpa. Ela acordou: não, ah, desculpa. É... aí ela foi e abaixou a cabeça. Ficou bem triste assim. Falei: Gabriel, o que houve? Não, é porque eu achava assim: a gente vai ter uma advogada agora espírita. E isso era tão importante. Aquilo para mim, eu falei: não, vamos ver uma advogada, a gente olha, é só gente enrolada, né? É só gente complicada. Eu vou estar nesse, não, mas é aí que você tem que entrar, é aí que você tem que mostrar, é aí que você tem que mostrar que tem como ser advogado e espírita. Aí que você vai ser diferente. Eu já estava assim, na terceira fase do promotor, eram cinco fases, estava passando da terceira para a quarta. Eu voltei atrás, pensei e tal, e desisti do concurso, né? Então, ou seja, e ela falou essa frase para mim: cada cliente seu tem que sentir de forma sutil a sua presença como espírita. Olha só, e isso muda realmente, muda completamente. Então, cada pessoa que cruzar o nosso caminho deve ser impactada, ainda que de forma sutil, não é aquele impacto que vale, mas sutil, pela nossa presença. Olha só, isso é o sol que vai iluminar, que vai crescer dentro da gente. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema intitulado Sede Perfeitos, nos convida a uma reflexão profunda sobre o que é ser um verdadeiro espírita. Kardec nos diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Esse esforço é contínuo e exige disciplina, coragem e fé. Olha lá. Não é fácil, pessoal. Não é fácil dominar o nosso orgulho. Não é fácil, a gente sabe disso. A vaidade, o egoísmo. Mas é esse trabalho interno que realmente vai definir a nossa transformação. Pensemos então em nossos relacionamentos. Será que estamos cultivando laços de amor e compreensão? Ou estamos deixando que a mágoa, a crítica, o julgamento destruam essas nossas relações? Emmanuel nos lembra no livro Caminho, Verdade e Vida que é preferível perdoar do que julgar, amar do que condenar. Como espíritas, então, temos o dever de promover essa reconciliação, esse entendimento em todas as nossas interações. No livro Libertação, pessoal, André Luiz narra uma história de Margarida, uma mulher que, apesar das dificuldades materiais e espirituais, dedicou parte de sua vida ao auxílio de espíritos sofredores. Ao desencarnar, Margarida, por misericórdia, é recebida com alegria no plano espiritual, pois havia construído um verdadeiro monumento de amor e caridade durante sua jornada terrena. Essa história nos inspira a sermos mais generosos e comprometidos com o bem, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Ela não tinha, ela muito pobre, e tinha vários problemas de saúde e espirituais. Então, vamos aprofundar ainda mais a nossa reflexão sobre o nosso comportamento diário. No Livro dos Espíritos, Kardec nos lembra que o maior desafio do espírito é dominar suas más inclinações e substituir os vícios pelas virtudes. Isso requer um trabalho diário, como diz Kardec, por hora, que começa nos pequenos gestos e se estende a todas as áreas de nossa vida. No trânsito, por exemplo, temos a oportunidade de praticar paciência e tolerância. No trabalho, podemos exercer empatia, entendendo que cada colega é um espírito em evolução com as suas próprias dores e lutas. Em casa, é fundamental que sejamos fontes de paz, de harmonia, compreensão, sabendo que é no lar que começam os maiores desafios e também as maiores vitórias do espírito. Então, é esse exercício diário, né? Essa questão de trânsito realmente é uma questão difícil, né? Certa vez eu estava levando meu filho na escola, entrei aquele cara, corta na sua frente assim, né? Você tá. Aí quando eu fui colocar a mão assim na buzina, né? Eu dei aquela olhadinha para ele, meu filho olhou para mim. Aí eu tirei, falei, por que você olhou para mim? Eu ia ver sua reação, né? Então a gente ia testar o tempo todo. Se eu não tiro, eu ia ficar um pouco sem graça com ele, né? Chico Xavier, então, costuma dizer que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é vivê-la, é praticá-la. Isso significa ser coerente com os princípios que adotamos para a nossa vida, buscando sempre a melhoria contínua, mesmo diante das dificuldades e provações. Será que estamos realmente nos esforçando a sermos mais amorosos, a sermos mais pacientes, justos, ou estamos apenas mantendo as aparências? Isso é outra coisa perigosíssima, a aparência, né? O amor, então, pessoal, é a essência da nossa existência. É a força que nos liga ao Criador, aos nossos irmãos e a tudo que nos rodeia. Jesus nos ensinou de forma simples e direta que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas será que entendemos a profundidade desse ensinamento? Será que conseguimos amar verdadeiramente em todas as circunstâncias? No capítulo 15 do Evangelho, Kardec nos ensina que o amor é a base de toda moral elevada e que a caridade é a manifestação desse amor. Mas muitas vezes limitamos o amor ao círculo familiar ou às amizades mais próximas. O amor real ensinado por Jesus, só que além disso, é o amor que não faz distinção, que ama mesmo aquele que nos feriu e que nos desafiou. Emmanuel, no livro Consolador, nos lembra: o amor é a força divina que tudo sustenta e equilibra. Ele não é apenas um sentimento. Olha só o que ele fala. Não é apenas um sentimento. É uma energia viva. uma energia transformadora e que deve ser cultivada com esforço e dedicação. Mas amar de verdade não é fácil. Amar exige renúncia. Amar exige perdão. Amar exige paciência. E, acima de tudo, exige compreensão. O amor é muito mais do que uma palavra bonita ou uma emoção passageira. Ela é uma escolha consciente. Consciente. A gente ama de forma consciente, ou seja, eu tenho que raciocinar para amar. Porque senão eu deixo a vida correr e não vou amar de forma intensiva. Um compromisso da alma, olha lá. É consciente porque passa a ser um compromisso da nossa alma. Chico Xavier, em sua imensa sabedoria, costumava dizer: o amor é o remédio para todos os males, porque ele é a própria essência de Deus. Isso significa que onde o amor está presente, entrou o amor, o mal não consegue prosperar. Pensemos nisso num momento, quando amamos de verdade, não sobra espaço, pessoal, para a mágoa, para o rancor, para o desejo de vingança. Quando o amor está realmente presente, quando temos como alma esse compromisso. No entanto, como é difícil amar quando somos feridos e injustiçados, sabemos disso. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos fala que o verdadeiro amor é aquele que resiste às provas e se mantém firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Então, o verdadeiro amor, segundo Emmanuel, não é apenas aquele que manifesta nos momentos de alegria e facilidade, mas principalmente é o amor que permanece forte e constante quando as situações são mais complexas e desafiadoras. É o amor que não se abala com as tempestades das nossas vidas. É que não se rende ao desânimo e que mantém a sua luz acesa, o sol interno, mesmo nas sombras mais densas das nossas provas e expiações. Esse ensinamento, então, reflete a essência do amor ensinado por Jesus, que é incondicional, perseverante, contagiante e não se enfraquece diante das dificuldades. Emmanuel nos convida, então, a cultivar esse tipo de amor nas nossas relações do dia a dia, sejam com os familiares, amigos, desconhecidos, até mesmo com aqueles que nos causam sofrimento, ou principalmente eles. Pois é por meio dessas experiências que desenvolvemos o amor puro e verdadeiro que se eleva acima das nossas imperfeições. Isso então nos leva a uma reflexão, a uma outra reflexão mais profunda. Estamos dispostos realmente a amar incondicionalmente? A perdoar aqueles que nos magoaram e a seguir diante com um coração leve? Ou não? Ou ficamos escondidos, quietos, às vezes omissos? Falar sobre o amor, meus irmãos, é sem dúvida algo bonito, mas a prática do amor é um verdadeiro desafio para cada um aqui de nós. Então, como podemos exercitar o amor em nosso cotidiano? Como podemos, então, transformar esse sentimento tão sublime em ações concretas, especialmente quando a vida parece nos testar de todas as maneiras possíveis? Como podemos transformar e acender esse sol que tem dentro de nós? O Espiritismo, então, nos oferece valiosas orientações para que possamos desenvolver o amor e esse sol no nosso dia a dia. A doutrina nos ensina de forma clara e prática a amar o próximo. Jesus nos deixou essa lição: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas no dia a dia, o que isso significa realmente? O que significa isso? Amar o próximo não é apenas um sentimento de simpatia, mas, sobretudo, um comportamento. É tratar cada pessoa com respeito, com paciência, com compreensão, mesmo quando elas não correspondem às nossas expectativas. Amar o próximo é exercer a empatia, buscando se colocar no lugar do outro antes de julgar ou de criticar. É importante, então, lembrarmos que cada ser humano, cada um de nós, é um espírito em evolução, com suas dificuldades e imperfeições. E nós também somos assim. Não somos? Somos assim. O que esperamos do outro é o mesmo que eles esperam de nós, que é a compreensão e acolhimento. Então, quando a gente passa a ter essa ideia, começa a mudar o nosso raciocínio. Quantas vezes acreditamos que o amor só se manifesta em grandes gestos? Não é. No entanto, o Espiritismo nos lembra que o amor se revela nas pequenas ações do nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade se não um amor em ação? Um sorriso, uma palavra amiga, um muito obrigado sincero, um gesto de atenção no momento certo, tudo isso é amor em ação. Não precisamos de grandes gestos heróicos para praticar o amor. Na verdade, são as pequenas atitudes diárias que mais tocam o coração e fazem a diferença no mundo. É o acolhimento a um colega de trabalho, a ajuda a um vizinho em dificuldade, o respeito no trânsito, a paciência na fila do supermercado. Parece pouco, mas é exatamente nesses momentos que a energia do amor se espalha. Contagia. Como é bom a gente encontrar com uma pessoa e sorrir para ela. O quão é bom a gente ter paciência numa fila de supermercado enorme. Gente tranquila, outras mais agitadas. Uma das formas mais profundas de amar também é perdoar. E o perdão é de fato uma das práticas mais desafiadoras do amor. Como é difícil, às vezes, perdoar alguém que nos ofendeu, que nos magoou. Não é verdade? É difícil. Mas é exatamente aí que o Espiritismo nos convida a evoluir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que o perdão, ele é libertador. Ele nos livra das correntes do ódio e ressentimentos que nos prendem ao passado e nos impedem de avançar. Ao perdoar, então, libertamos não apenas o outro, mas principalmente a nós mesmos. Perdoar não significa esquecer o mal praticado, não é isso? Mas sim abrir mão do sentimento de vingança, de optar pela paz, de optar pelo bem. O perdão é um exercício de amor e humildade que requer compreensão. Compreensão de que aquela pessoa também está em evolução, como você está em evolução. Compreensão das limitações daquela pessoa. E compreensão de nossas imperfeições, de entender às vezes aquilo. Allan Kardec, então, nos ensina que para amar o próximo, precisamos primeiro amar a nós mesmos. Olha lá. Isso não é egoísmo, mas um reconhecimento de nossas necessidades e limites. O amor a si mesmo é um dos pilares do amor verdadeiro, pois só podemos oferecer o que já temos dentro de nós. Como que eu posso amar um outro, uma outra pessoa se eu não me amo? Eu só posso oferecer o que eu tenho. Amar a si mesmo, então, é cuidar de nossas emoções, é buscar o autoconhecimento e trabalhar nossas falhas. Aí que está o amor. Não é amar, me idolatrar perante o espelho, nada disso. É a gente trabalhar o autoconhecimento. É saber dizer não quando necessário para nós mesmos. É cuidar de nossa saúde. É respeitar nossos limites. E quanto mais nos conhecemos e nos aceitamos, mais conseguimos entender e aceitar o outro. Então, a doutrina espírita nos convida a olhar para o outro com os olhos do Espírito. Olha lá. Isso significa que vai além das aparências e enxergar o Espírito imortal que vive em cada um de nós. É entender que cada pessoa está em um estágio evolutivo, enfrentando suas próprias provas, dificuldades e expiações. E quando enxergamos o outro sobre essa perspectiva espiritual, fica mais fácil então compreender as atitudes dela, fica mais fácil então entender o gesto, o comportamento, por mais difíceis que sejam. Então a tolerância, a benevolência tornam-se assim mais acessíveis para nós, pois entendemos que o que nos une é a jornada evolutiva. Eu tenho que estar próximo daquela pessoa para ajudá-la, e que todos estamos em aprendizado constante. E aí a gente começa a enxergar uma outra vida, começamos a fazer sol dentro de nós. A prece também, queridos irmãos, é uma ferramenta poderosa nessa conexão e nessa forma de acender o sol dentro de nós. Ela nos fortalece, nos consola, nos inspira a amar. A prática da prece nos permite elevar nossa vibração e agir com mais paciência, compreensão e ternura. O Espiritismo então nos ensina a orar não apenas por aqueles que amamos, mas também por aqueles que nos desafiam, pois isso é uma manifestação de amor. Agora, vamos abordar um dos desafios mais difíceis do amor cristão: como amar o inimigo sem ser hipócrita. Esse é um ponto crucial, não é? Que muitas vezes a gente questiona, pois amar quem nos prejudicou ou ainda nos prejudica parece quase impossível. Como então agir? Como que a doutrina espírita nos orienta nessa questão tão delicada? Antes de tudo, precisamos entender o que significa amar o inimigo. Jesus nos disse assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Mas como isso pode ser possível? A doutrina espírita nos ensina que amar o inimigo não é nutrir um sentimento de simpatia ou afeição imediata com ele, nem fingir que não somos magoados. Isso seria de fato hipocrisia. Amar o inimigo, no contexto espírita, significa não desejar o mal a ele. Muda completamente. O primeiro passo é interromper a corrente do ódio, evitando pensamentos e atitudes vingativos. Isso não é fácil, mas é um exercício, é uma ginástica de autocontrole e compreensão de que o mal nunca deve ser retribuído com o mal. Desejar o bem ao inimigo é reconhecer sua condição de espírito em aprendizado e entender que a justiça divina é sempre perfeita, operando em cada um de nós conforme as nossas ações. Amar o inimigo significa orar pelo inimigo, que é um ato de amor espiritual. A oração é uma maneira sincera de elevar nossa vibração e de pedir a Deus que ilumine aquele que nos prejudicou, ajudando a evoluir. Essa prática então nos ajuda a curar as nossas próprias feridas, pois nos afasta do ressentimento e abre o caminho do perdão. Amar o inimigo significa, nesse contexto espírita, exercitar a empatia de maneira consciente. A doutrina espírita nos convida a tentar entender o que levou o inimigo a agir de determinada forma. Embora não justifique seus atos, esse entendimento nos ajuda a diminuir o peso da mágoa. Reconhecer que o outro, assim como nós, é um espírito em evolução ainda imperfeito que nos permite desenvolver a tolerância. Então vamos lembrando dessa forma de uma das histórias mais tocantes relatadas por Chico. Certa vez, uma mãe desesperada o procurou, pois havia perdido seu filho de uma maneira trágica. Com lágrimas nos olhos, ela dizia que não conseguia perdoar o responsável por aquela morte. Chico a olhou com compaixão e, depois de um momento de silêncio, disse: "Minha irmã, quem mais precisa de amor neste momento é justamente aquele que causou a sua dor, pois ele ainda não aprendeu a amar." Essa frase, então, é um convite poderoso para todos nós. Amar não apenas quem nos faz bem, mas também aqueles que ainda estão em processo de aprendizado, um muitas vezes causando dor pelo caminho. O livro Paulo Estevão, Emmanuel nos conta a história do amor de Estevão por Jesus e por sua fé. Mesmo diante do martírio, Estevão manteve o olhar sereno, amando e perdoando aqueles que o apedrejavam. Essa cena é um exemplo impactante do que significa amar até no último instante. Imagina um olhar de Estevão sobre as pessoas que o apedrejavam, mas um olhar sereno, amando, perdoando. Essa cena é um exemplo impactante, então, do que significa amar até nesse instante cruel, sem ressentimentos, sem mágoas. É o amor que sacrifica, que se doa inteiramente, confiando no amparo de Deus. E quanto a nós, como podemos aplicar então esse amor em nossas vidas diárias? O amor começa então, como a gente sempre falou, nesses pequenos gestos, esse sorriso, essa palavra. André Luiz, então, nos mensageiros, nos fala que o amor é a energia mais poderosa do universo. Olha lá, a energia mais poderosa do universo. E quando empregado nos menores atos, pode transformar a pessoa e o mundo. Vamos pensar então juntos em situações do cotidiano. Quando estamos na fila, quando estamos na frente de alguém que nos reage de uma forma abrupta, ficamos irritados ou tentamos compreender que aquela pessoa pode estar enfrentando um momento de pressa ou de desespero. Quando somos criticados, conseguimos responder com paciência e mansidão ou reagimos com orgulho ferido? O amor verdadeiro exige que deixemos de lado nosso ego, a nossa vaidade, permitindo o entendimento e a compaixão. O amor tem o poder então de transformar não apenas o ambiente ao nosso redor, mas também o nosso próprio ser. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos relata a história de Júlio, um espírito que mesmo em meio às dificuldades do plano espiritual encontra forças para amar e servir. Júlio compreendeu que o amor é o remédio mais eficaz para todas as dores da alma, e sua atitude amorosa e desinteressada acabou por inspirar outros espíritos a seguir o mesmo caminho. Quando amamos, então, algo extraordinário, queridos irmãos, acontece dentro de nós. Extraordinário. Nossas vibrações se elevam, nosso coração se torna mais leve, a nossa visão sobre o mundo se amplia. O amor é capaz então de curar feridas profundas, tanto em nós quanto nos outros. Ele é como uma chama que, ao ser compartilhada, não se apaga, mas se multiplica, aquecendo todos ao redor. Imagine Chico Xavier. Muitas vezes ele ouviu os choros de mães desesperadas e, mesmo com seus próprios sofrimentos, oferecia não apenas palavras, mas também uma verdadeira esperança. O verdadeiro espírito não é aquele que sabe mais, mas aquele que ama mais. André Luiz nos fala isso em nosso lar. E nós? O que estamos fazendo na nossa jornada aqui na Terra? Será que vamos abraçar com amor cada oportunidade de ajudar? Será que vamos realmente aquecer ou iluminar ou fazer com que nasça dentro de nós, ou acenda dentro de nós, esse sol? Paulo de Tarso nos fala com uma beleza incomparável: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ilustra bem essa verdade. Bezerra renunciou a uma carreira lucrativa para cuidar dos necessitados. Certa vez, ao ser chamado para socorrer uma criança gravemente doente, ele deixou tudo para ir naquele lar simples. E ao entrar, viu uma família desesperada e sem esperança. Ele se ajoelhou ao lado da criança, orou fervorosamente e cuidou dela como se fosse o seu próprio filho. Esse é o amor que o Espiritismo, queridos irmãos, nos convida a viver, a praticar no nosso dia a dia. O ato de servir nos transforma, Cada vez que nos colocamos no lugar do outro, algo dentro de nós se acende. E o que acende é esse sol dentro de nós. A lei de causa e efeito é clara. Tudo o que semeares, isso também colherás. No Espiritismo, então, aprendemos que o Espírito é uma centelha divina, um reflexo do Criador. Por isso o sol. O sol, figurando como metáfora, Deus, a luz. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ensina que cada um de nós é um viajante da eternidade. Eu acho essa expressão tão importante, porque a gente eterniza o nosso espírito, viajante da eternidade. Porque quando a gente viaja para uma cidade, a gente não sente que é daquela cidade. Como a gente também não deve sentir que é desse planeta. A gente é do mundo espiritual e somos um viajante da eternidade, em constante aperfeiçoamento, rumo à perfeição moral e espiritual. Assim como um momento é construído, assim como um monumento é construído para homenagear algo grandioso, o Espírito foi criado para manifestar o amor e a sabedoria de Deus no mundo. Chico costumava dizer: o Espírito é a obra-prima de Deus, destinada a se aperfeiçoar eternamente. Ele viu o Espírito como um templo vivo, um templo vivo que deve ser adornado com virtudes como o amor, virtudes como a paciência, a caridade. E é por isso que nossa missão aqui na Terra é criar o bem, é acender esse sol, deixando um rastro de luz, de vitórias, por onde encontramos. Vamos nos inspirar nas histórias de Jesus, queridos irmãos. Em um dos encontros mais tocantes de Jesus, ele se depara com uma mulher que havia sido descoberta em adultério, que levada até ele para ser apedrejada, segundo a lei na época. Todos estavam ali prontos para condená-la, mas Jesus, com infinita compaixão, disse: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Essas palavras, queridos irmãos, desarmaram a multidão, que aos poucos foi se afastando, deixando apenas a mulher e Jesus. Então ele a olhou com ternura e disse: vai lá tantas vezes. Com esse gesto de Jesus, Jesus criou o bem, não apenas salvando a vida da mulher, mas também mostrando o caminho da misericórdia, do perdão a todos que presenciaram aquele momento. Essa história nos ensina que o bem pode ser criado em qualquer circunstância, por mais adversário que pareça, e que o nosso dever é espalhar essas chuvas de luzes, manifestando a nossa compaixão e o amor de Deus em nossas ações. Chico foi um verdadeiro monumento vivo de Deus em sua capacidade de criar o bem. Ele acreditou que cada pessoa é capaz de progredir, mesmo as situações mais desafiadoras. A visita a um doente desenganado. Certa vez, Chico, então, recebeu um pedido urgente para visitar um homem desenganado pelos médicos. Uma expressão antiga usada, a pessoa estava prestes a morrer. Ele estava em seus últimos momentos de vida e desejava apenas ouvir uma palavra de consolo. Chico, mesmo cansado, atendeu o chamado. Ao chegar, o homem estava em grande sofrimento, mas Chico acolheu com um sorriso, segurou sua mão e disse: tenha fé, meu irmão, pois Deus está contigo e Ele está nos esperando com amor do outro lado. As palavras do Chico trouxeram paz para aquele espírito que partiu serenamente pouco tempo depois. Então, ao nos inspirarmos nesses exemplos de Jesus, de Chico, somos chamados a um propósito profundo: viver com verdadeiros espíritos, com um coração vigilante e atento às nossas atitudes diárias. Mas o que significa isso? Significa olhar para dentro de nós mesmos e perceber se estamos realmente praticando o que pensamos, sobre a doutrina espírita, o que pregamos, o que falamos, o que estudamos, o que estamos aqui presente estudando. Lembremos então que Chico, em toda a sua vida, nunca se esqueceu de cada momento. E lembrando que ele sempre raciocinava, cada momento é uma oportunidade de semear o bem. Então, cada momento é um momento de semear o bem. Ele nos ensinou que mesmo em meio à dor, podemos ser luz, sol para os outros, que mesmo na adversidade podemos oferecer solução. Por isso devemos, ao sair daqui hoje, termos um compromisso, cada um consigo mesmo, sincero com Cristo. Vamos ser vigilantes em nossos pensamentos, em nossas ações, buscando a melhoria de nós mesmos em cada novo dia. Que não apenas falemos de Jesus, mas que o vivamos, amando e convenientemente com Ele, como convenientemente Ele nos ensinou. Pois afinal de tudo é apenas isso que levaremos para a eternidade, o amor que espalhamos. Somente isso. Que cada um de nós seja um farol, então, um sol de esperança no mundo, refletindo a luz divina que habita em nosso ser. Que possamos, no silêncio da prece, no vigor do trabalho no bem, encontrar essa paz que só o serviço ao próximo pode nos oferecer. E assim um dia, ao retornarmos à casa de nosso Pai, queridos irmãos, que é a nossa casa, esperamos ouvir suas doces palavras. Vinde a mim, benditos filhos de meu Pai, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes. Que o propósito, então, de sermos espíritos de verdade esteja gravado em nosso coração, nas nossas almas, no nosso pensamento, e ecoe em cada um de nossas atitudes até o último dia de nossas vidas. Já que nosso estudo possui uma interação maior, né, vamos fazer uma experiência positiva. Gostaria de fazer um convite especial a cada um de vocês. Vamos fazer do amor o centro de nossas vidas. Não apenas como um sentimento bonito, mas como uma prática diária e constante. Amar não é fácil. Amar exige renúncia, compreensão e muitas vezes sacrifício. Fechemos os olhos por um momento e pensemos. Pensemos em nós mesmos. Pensemos no que podemos mudar. Pensemos no que podemos transformar em nossas vidas. Pensemos no que podemos fazer com que Deus e Jesus olhem para nós e falem: esse nosso filho e nosso irmão realmente transformou, mudou. Isso que podemos fazer. O amor, meus irmãos, é o único caminho para a felicidade verdadeira. Tudo é passageiro. Tudo. Que o amor, então, de Jesus esteja sempre em nossos corações e que possamos ser instrumento dele, irradiando, então, luz por onde passarmos. Que cada gesto de carinho, cada palavra de consolo e cada ato de bondade seja uma pequena chama de amor, iluminando a escuridão e trazendo esperança em nossos corações. Que esse sol, como diz a mensagem, fazendo sol, nasça dentro de cada um de nós, através de nossas ações, atitudes, pensamentos. Muito obrigado, fiquem com Jesus. Vamos fazer aqui uma prece final. Senhor Jesus, é grande a vossa seara, como grandioso é o vosso amor por nós. O espaço existe, Senhor. Basta que a humanidade acorde para as coisas belas do vosso Evangelho e busque a doutrina espírita como o caminho mais curto para a perfeição, para o equilíbrio, para a conquista da felicidade tão desejada. Ajudai a toda a humanidade, Jesus, abençoe a todos nós, trabalhadores da última hora, embora sejamos bem pequenos ante as necessidades do mundo, confiamos no vosso amor pela humanidade. Confiamos, Cristo de Deus, na vossa presença, para que haja a melhora do corpo, mas essencialmente a melhora do Espírito, o dono da vida. E por esta manhã tão bela, Senhor, tão clara aos nossos olhos carnais e aos nossos olhos espirituais, nós queremos render graças, nós queremos homenagear o vosso Evangelho, vos oferecendo o nosso esforço, a nossa melhor condição, Jesus, para melhor servirmos a vossa causa, que tanto nos beneficia. Ficai conosco, Mestre, dai-nos saúde, dai-nos equilíbrio, dai-nos boa vontade, para que vençamos naturalmente as dificuldades que existem e avancemos em direção à Boa Nova, buscando ajudar sem exigir. Protegei-nos, dai-nos a todos e às nossas famílias um feliz fim de ano, para que possamos trabalhar e servir. Obrigada por tudo, Cristo de Deus. Abençoe o nosso dia, as nossas tarefas, os nossos momentos nos lares, nos corações, junto aos nossos entes queridos. Que assim seja, graças a Deus.